preciso força e vigor ao trabalho que nos chama, a uma terra preparar. E até que Cristo volte, nós devemos estar plantando igrejas, colhendo salvação, agindo em massa pra cumprir a missão. A nossa meta é não parar, estar no campo até Jesus regressar.